vamos prosseguir com o nosso programa de calouros, chamando agora uma pessoa aí do auditório. É, faz favor, vem a senhora aí. Não, não. Essa que tá de biquíni. Biquíni de filó cor-de-rosa. É, senhora. Pode subir. Boa noite. Bom dia, meu. É, como é o seu nome? Meu homem? Que homem? Não, quem é que falou em homem, minha senhora? Eu estou perguntando como é o seu nome. Mas eu não tenho homem nenhum, sou solteira, meu filho. Escuta uma coisa, a senhora é surda? Hein? A senhora é surda? Ah, é uma coisa absurda o senhor perguntar isso, sim, meu filho. Não, calma, senhorita, eu estou perguntando. É o seguinte, comment s'appelle-vous? Ah, o senhor está perguntando como é o meu nome, é, né? Pois é. Ah, então... Por que, que o senhor não falou assim, claro, há mais tempo, meu filho? Bom, como é? Como é? O meu nome é Radagasa Flor Pungente da Silva. E a sua idade? Soledade não, Radagasa, meu filho. Não é isso, dona Flor Purgante. Eu estou perguntando. Sim. Quantos anos a senhora tem? Ah, tenho dois. Dois anos? É, tenho um mano e uma mana. O quê? O quê? Você não perguntou quantos manos eu tenho? Não, senhora. Então, meu filho, eu estou dizendo que tenho dois, um mano e uma mana. Melhor tocar para dia. Ah, bem, a senhora está bem ao par aqui do nosso programa? O quê? Estou perguntando se a senhora está ao par. Se está ao par aqui. Ah, o senhor é par, então eu sou ímpar. Ah, é, não é? É, mas escuta, pra que nós vamos tirar par ou ímpar, hein, meu filho? Bom, é pra saber se a senhora é surda ou imbecil, né? Imbecil? Não, não sou imbecil de coisa nenhuma, meu filho. Bom, tá bem. Minha senhora, eu vou lhe fazer a pergunta do dia. Sim. E se a senhora acertar com a resposta? Sim. A senhora vai ganhar 80 centavos. E o que que tem o senhor Otávio, meu filho? Coisa nenhuma. Ah, Deus. Foi pra Inhaúma, onde é isso? É no inferno, minha senhora. O que que tem o inverno? Nós estamos no verão quase, meu filho. Minha senhora, faz favor de responder a pergunta do dia, viu? Sim. Escuta uma coisa. Quando alguém bate na sua porta, o que é que a senhora faz? Eu dou queixa à polícia. Mas dá queixa à polícia por quê? Eu não gosto que maltrata bichinha. Bichinha? Mas que bichinha, minha senhora? A minha porca, ué. Coitadinha, tá quieta no chiqueiro, ninguém tem que bater nela. Falei porta, a senhora entendeu? Porca. Tá bem, minha senhora, desce, sim, por favor, desce. Mas peraí, mas você não precisa empurrar, não. Não precisa o quê? Desce, senhora. Peraí, mal criado. Mais curta que uma porca.